Quero ver qual é a cor. Não faz isso, baby, comigo. Não tens roupa interior. queremos ser alcohol. Excusez-moi, es una ué, un cabaret. Mas a tua roupa interior até cego paga pra ver. Ei, santa, eu sou um professor malandro. Então deixa-me dar aulas de amor a esse teu Espírito Santo. Baby, não me leves a mão, não te quero ver mal. Levanta o teu vestido. Eu serei o minotauro no teu labirinto. Não é falta de respeito, estou a valorizar. O limite não é o céu, toca em mim que chega atrás. tocar no teu. Suores de dia que anoiteceu. Acordei ao mundo, gritei: tu és a razão, razão de viver. Embora tão perto possas parecer, teu calor incerto faz-me sofrer. Ao redor de mundo menor, muralhas separam um sonho de amor. És loucura do meu desejo, és o sonho que me faz vibrar. Quero fogo ardente do teu beijo sonhar. És loucura do meu desejo, faz ver. És o sonho que me faz vibrar. Sempre beijar teus lábios de luz, teu corpo de mar. És loucura do meu desejo, tu vais ver. És o sonho que me faz vibrar. Quero fogo ardente do teu beijo sonhar. Gelo o coração e nos traz a imagem daquele inferno, daquele inferno. Sempre a lembrança de um olhar a sangrar, de um soldado perdido em terras do ultramar. Por obrigação, naquela missão, combater na selva sem saber porquê, e sentir o inverno matar alguém. E quem regressou guarda a sensação que lutou numa guerra sem razão, sem razão, sem razão. Há sempre a palavra nação, que os chefes trazem e usam a esconder a razão da sua vontade, aquela verdade. Para eles aquele inverno será sempre o mesmo inferno, que ninguém poderá esquecer. Ter que matar ou morrer ao sabor do vento, naquele tormento. Perguntei ao céu, será sempre assim? Poderá o inferno nunca ter um fim? Não sei responder, só talvez lembrar o que alguém me voltou bem contar. Recordar, yeah. Recordar, recordar. Assim poderá o inferno nunca ter um fim? Não sei responder, só talvez lembrar o que alguém que voltou veio com. Canal2.radioantenaweb.info, o site da nossa estação. We'll be right back. soldados. Ainda aprendo umas coisas, toda a moda cá me ensina. Já sei bem arrancado, faço moldes com barro e bombas com gasolina. Quando o curso lhe acabar, serei bom em tudo isto. A boa vida a gamar, e se um dia me cansar, tiro o curso de direito e ainda chego a ministro. negros e um dia selei a 125 azul. Foi sem mais nem menos que me deu para arrancar sem destino nenhum. Foi sem graça, nem pensando na desgraça que entrei pelo calor. Sem pendura, que a vida já me foi dura para insistir na companhia. Não me diz nada, nem o homem da portagem, nem a entrada da autoestrada. A ponte ficou deserta, nem sei mesmo se Lisboa não partiu para parte de certo. Vivo ao espaço que me fica pela frente e não me deixa recuar. Sem paredes, sem ter portas nem janelas, nem muros para derrubar. Talvez um dia me encontre assim. Talvez me onde isto me vai levar. De uma forma ou de outra há de ter uma hora para voltar a parar. Só que à frente o bailar do calor vai-me arrastando para o vazio. E com a ar na cara vou sentindo desafios que nunca ninguém sentiu. Talvez assim, quem? para um forasteiro, com saudades do seu lar. No coração traz a mulher que ama e que sempre amará. Aquela cara bonita e aquele corpo divino que eu nunca esquecerá. Eu sei, essa linda portuguesa com quem eu quero casar. Já corri mundo e não encontro outro igual com quem eu quero ficar. A mais formosa, mais gostosa das mulheres que Deus pôde criar. Ai, e a saudade e a esperança de um dia voltar para te abraçar. Eu sei, és a linda portuguesa com quem eu quero casar. Já corri mundo e não encontro outro igual com quem eu queira ficar. É mais formosa, mais gostosa das mulheres que Deus pôde criar. Ai, é saudade e a esperança de um dia voltar para te abraçar. Essa tormenta de ter que esperar o agosto em Portugal. Na minha oração eu peço ao Senhor o milagre de voltar e olhar essa cara bonita e esse corpo divino que eu nunca esquecerei. Eu sei essa linda portuguesa com quem eu quero casar. Já corri e não encontro outro igual com quem eu queira ficar. É mais formosa, mais gostosa das mulheres que Deus pôde criar. Ai, é saudade e a esperança de um dia voltar para te abraçar. Eu sei, és a linda portuguesa com quem eu quero casar. Já corri mundo e não encontro outro igual com quem eu queira ficar. É mais formosa, mais gostosa das mulheres que Deus pode criar. Ai, é saudade e a esperança de um dia voltar para te abraçar. Jamais vou esquecer, cantar

meu bolero de Ravel. Foste música sonhada, uma canção de Sinatra com um poema de Brel. E foste a música que em mim ficou quando a distância nos fez separar. Ando morto para te encontrar. Foste estrela de cinema, minha dama de Xangai, Hiroshima, meu amor. A minha grande ilusão era a escolha de viver, quanto mais quente melhor. Grande amor da minha vida, senso, silêncio, paixão, Buñuel, Fellini, Truffaut. Foste luzes da ribalta, música no coração, e tudo o vento levou. E és ainda o que me faz sentir dentro da vida para te cantar. Ando louco para te encontrar. Para te encontrar. Este é o Canal 2 da Rádio Antena Web. Pode ficar só entre nós, nem precisam de saber. É um segredo, não tenhas medo. Assim ninguém vai perceber. Mas se te vejo, cravo-te um beijo. Começo logo a flutuar. E quem diria que esta alegria me pusesse logo, logo a assobiar. Faltar o ar. E se quiseres desabafar, deixa um lenço na janela. E quando o sol se for deitar, eu assobio para te chamar. E mal te vejo, arranco-te um beijo, sem sequer te avisar. E quem diria que é hoje o dia melhor para ver a vida assobiar. Até faltar o ar. Até faltar o ar. Eu não me vou calar.

gente convidada, eu também fui para ver. Ninguém sabe a tristeza que sentia, porque mesmo nesse dia casava a mulher amada. Ela chegou acompanhada do padrinho, que levava o seu destino, o que eu nunca imaginei. E por momentos tive toda a ilusão que em seu anel de noivado já perdeu o coração. À saída da igreja iluminada, ela estava já casada, a mulher que eu adorei. Entre vivas de parentes e amigos, acerquei-me a desejar-lhe que sejas sempre feliz. E aconteceu que ela nem sequer pensara encontrar-me cara a cara, e não soube o que dizer. E fui chorando sem notar que no seu pranto seu vestido vai molhando ao chorar de amor por mim.

madrugada que guardamos dentro de nós, dentro de nós, dentro de nós, dentro de nós, dentro de nós. Canal 2, Antena. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. E senhoras e senhores, como sabem, eu sou amante e protetor do nosso folclore. Agora, se me permitem, eu gostaria de vos cantar umas velhinhas da Terceira. Ora, vamos a isso. Aqui vai. Minha avó de graciosa é uma velha jeitosa e gosta de namorar. Minha avó de graciosa é uma velha jeitosa e gosta de namorar. Outro dia um sujeito apanhou bem a jeito e pediu-lhe para casar. Outro dia um sujeito apanhou bem a jeito e pediu-lhe para casar. Diz minha avó furibunda, tu de mim não levas nada, pois apagas-te à segunda e eu fico desconsolada. Meu avô Manel João é que má radiodifusão anda com falta de potência. Meu avô Manel João é que má radiodifusão anda com falta de potência. Tua avó experimentou sintonizar o meu avô em modulação de frequência. Tua avó experimentou sintonizar o meu avô em modulação de frequência. Diz o velho com tragédia, ó velha, não sejas bruta, tu querias onda média, mas só tenho onda curta. Fui do pico para o Faial, no cruzeiro do canal, e vi uma velha a vomitar. Fui do pico para o Faial, no cruzeiro do canal, e vi uma velha a vomitar. Chegou-se um velho ao pé dela e deu-lhe uma palpadela, olhando as ondas do mar. Chegou-se um velho ao pé dela e deu-lhe uma palpadela, olhando as ondas do mar. Diz a velha com panzé, ai, queres brincar ao macho? E arriou-lhe um pontapé, mesmo nas partes de baixo. A avó tem curto, não gosta que coisa em curto, nos momentos cruciais. A avó do Betancourte não gosta que a coisa encurte nos momentos cruciais. E quando isso acontece, a velha é que se aborrece, pois queria muito mais. E quando isso acontece, a velha é que se aborrece, pois queria muito mais. Diz o velho muito fraco, isto não estica mais não, já me vai faltando um barco para a tua embarcação. As velhas eu vou findar, pois eu não quero maçar a gente deste arraial. As velhas eu vou findar, pois eu não quero maçar a gente deste arraial. Isto foi uma brincadeira, trazer velhas da Terceira, ai não me levem a mal. Isto foi uma brincadeira, cantar velhas da Terceira, ai não me levem a mal. Desculpem qualquer coisinha, nobres gentes que aqui estão, e tragam lá uma pinguinha aos senhores da organização. Muito obrigado. Muito, muito obrigado, muito obrigado. Muito obrigado. Música. Vem o sol todos os dias, o vento surge em revolta, voltam mágoas e alegrias, desilusões, agonias, mas o passado não volta. Chegam noites estreladas, tudo na vida se solta, cantigas e guitarras, natais, banquetes, noitadas, mas o passado não volta. A vida é um ai por entre milhares, suspiro que vai e não volta mais. É som que esvoaça, ecos fatais, mal vem logo passa e não volta mais. As ondas voltam à praia e as rochas servem de escolta sobre espumas de cambraia. Cai o luar e desmaia, mas o passado não volta. Vem de novo a água às fontes, tudo é reviravolta. A luz volta aos horizontes, cai a saraiva nos montes, mas o passado não volta. A vida é um ai por entre milhares, suspiro que vai e não volta mais. É som que esvoaça, ecos fatais, mal vem logo passa e não volta mais. A vida dispõe de mágoas e ais, é sol que se põe e não volta mais. É som que esvoaça, ecos fatais, mal vem logo passa e não volta mais. Chegam noites estreladas, tudo na vida se solta, cantigas e guitarras, natais, banquetes, noitadas, mas o passado não volta. A vida é um ai por entre milhares, suspiro que vai e não volta mais. É som que esvoaça, ecos fatais, mal vem logo passa e não volta mais. A vida é um ai por entre milhares, suspiro que vai e não volta mais. É som que esvoaça, ecos fatais, mal vem logo passa e não volta mais. A vida é um ai por entre milhares, suspiro que vai e não volta mais. É som que esvoaça, ecos fatais, mal vem logo passa e não volta mais. Canal2.radioantenaweb.info, o site da nossa estação. A carga pronta e metida nos contentores. Adeus aos meus amores que me vou para outro mundo. É uma escolha que se faz. O passado foi lá. We'll be right back. só meu amor passar. Encontrei-te hoje na rua e nem me deste atenção. Afinal, qual é a tua? Coração de papelão. Para o meu amor passar. Encontrei-te hoje na rua e nem me deste atenção. Afinal, qual é a tua? Coração de